Andarilho, sempre destemido e por quase todos sempre mal visto. Andarilho, esse é o seu destino. Pise sobre as rosas, lute com espinhos. Andarilho, sempre destemido e por quase todos sempre mal visto. Andarilho, esse é o seu destino. Pise sobre as rosas, lute com espinhos. Moleque chato, maldoso, fala de mim, mas esquece que aqui tem você. Sai por aí, quero meu fim, falando uma paz de mim sem saber. Sou o andarilho de Ademense, espírito no destino, cabra da peste. Onde rival, só e água, não se misturo para a tristeza do nosso Nordeste. Vejo fome, vejo dor e vejo a solução. Mas não vejo filha da puta, nenhum querendo ajudar estendendo a mão. É cada um por si nessa selva de pedras de merda. Onde quer pode mais, chora menos, Brasil, periferia, favela. Onde político trabalha dia sim e também dia não. Enquanto você, como eu, levanta 5 da madruga pra encarar o busão. É triste não, muitos dão risada. Só consome coisa da gringa e tem de mão de obra escrava. Enquanto eu na vila, sou rotulado. Olha lá o filho do José, maconheiro, tremendo, relaxado. Minha vestimenta é roupa larga, estilo hip hop, moleque. Antes de falar da minha vida, vou fazer algo de bom, se mexe. Sai pra lá, sai pra lá, deixa eu caminhar. Para que no final do arco-íris, enfim, o meu tesouro encontrar. E dizer, meu Deus, muito obrigado. Pelo louco mouse, tamo junto, tamo fechado. Andarilho, sempre destemido e por quase todos sempre mal visto. Andarilho, esse é o seu destino. Pise sobre as rosas, lute com espinhos. Andarilho, sempre destemido e por quase todos sempre mal visto. Andarilho, esse é o seu destino. Pise sobre as rosas, lute com espinhos. Início dos anos 80, começa o veneno, minha caminhada. Moleque de nariz escorrendo, já é andarilho na sua jornada. Filho de mineiro inocente, da raça descendente, de sino traçado. Filho de um pai incompetente, deixou a família, mas isso é passado. Sou andarilho que cresceu sozinho, achei meu caminho nas trilhas de barro. Sou andarilho que não estudou, no terceiro ano, 6 meses cabulado. Sou andarilho que viu na TV do bar do Roberto, tetra de Romário. Sou andarilho pai aos 16, responsa da porra, sem o tutão furado. Sou andarilho que usou tênis heavy com a sola furada e cadarço largo. Que sonhava em cantar sua música, um álbum lançado e um salão lotado. É o sonho de um andarilho parar de andar só quando chegar, com as metas estabelecidas de não ter lugar por onde passar. Aprendi que a dignidade tá no Zé Povinho que vai te atrasar. Aprendi que a felicidade está na tristeza que está por passar. Aprendi que a melhor poesia é aquela impossível de decifrar. Aprendi que o amor é possível só no momento que o amor te deixar. Aqui é o coração de andarilho que vai destemido trilhando o caminho, enchendo o destino de flores, mas cravando nele também seus espinhos. Disseram que eu já fui preso, que já tomei tiro metendo um assalto, que andava na rua em farrapos pedindo trocado, que era um drogado, que eu não sabia fazer música, não escrevia nada, que era um coitado. Hoje eu quero saber o que pensa você escutando o recado. Aqui é o Google Mouse, parceiro, andarilho guerreiro, gastando chinelo na rua da vida, fazendo poeira no seu terreiro. Andarilho, sempre destemido e por quase todos sempre mal visto. Andarilho, esse é o seu destino. Pise sobre as rosas, lute com espinhos. Andarilho, sempre destemido e por quase todos sempre mal visto. Andarilho, esse é o seu destino. Pise sobre as rosas, lute com espinhos. Andarilho, sempre destemido e por quase todos sempre mal visto. Andarilho, esse é o seu destino. Pise sobre as rosas.